No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Catedral do Fado, que está de regresso aqui ao Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e em emissões de 30 minutos aos sábados e domingos, aqui no Canal 2, estarei consigo para lhe trazer aqueles que são os representantes de um património português, de algo que é inesquecível, o fado. É com esta maravilha, se assim podemos chamar, que vamos ficar ao longo destes minutos. Vamos ter aqui os nossos fadistas, as vozes que nos acompanham ao longo de anos e que, em conjunto com a guitarra, a viola, vão fazendo as maravilhas que nós, tão portugueses, criamos. Vamos começar esta nossa edição, que estamos de regresso, na qual estamos de regresso, com um fado trazido por vários fadistas. Vamos ficar com Entre Vozes, vários fadistas, que nos trazem canto o fado. Logo depois, ficamos com Hoje Tudo Me Entristece, na voz de Ana Moura. E Um Sonho Dourado é o que nos traz, para o fim desta seleção de três fados, Alfredo Marceneiro. Fique então com estes fadistas, com estes fados, que eu espero que sejam do seu agrado. Um bom remédio afinal é cantar e no momento ninguém se lembra do mal. Não custa mesmo nada, tentem fazer como eu. Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e tudo esqueceu. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passo da vida por um mau bocado. Se a casa sorte esqueceu, é fazer como eu. Deixa andar, canto fado. Não é que não me interesse, a quem a dor não resiste. Mas há gente que parece que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal a que ninguém o obriga. Mas neste mundo, afinal, vendo bem, nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passo na vida por um mau bocado. Se a casa sorte esqueceu, é fazer como eu. Deixa andar, canto fado. Thank you. fosse toda a tristeza emanasse do meu peito. Breve presságio do fim que me sustenta a certeza do coração já desfeito. Breve presságio do fim que me sustenta a certeza do coração já desfeito. Hoje tudo me entristece, tudo ensombra o meu olhar, mais que ansioso do teu. Mas se em sorte me coubesse o coração resgatar que em teus olhos se perdeu. Sem sorte me coubesse o coração resgatar que em teus olhos se perdeu. Hoje a tristeza não deixa de afundar seus longos traços no meu rosto descuidado. Eu vou voltar aos teus braços para se cumprir nosso fado. Peço a Deus envolvendo sonhos meus num sonhos lindos perversos, beijos de lábios diversos. Meu ser lascivo requer, e quando a morte vier, gelar enfim o meu sangue. Eu quero inspirar sangue nos braços de uma mulher. Eu quero inspirar sangue nos braços de uma mulher. Agora que estou de volta, deixe-me dizer-lhe que pode também pedir o seu fado. É só escrever para o nosso já conhecido e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Diga-nos o nome do fado e o fadista que quer ouvir e nós temos o prazer de lhe trazer aqui as vozes, os fadistas, as guitarras e as violas que fazem as nossas maravilhas. Vamos continuar com mais fadistas, mais fados. Loucura é a voz de Marisa, que se vai ouvir nos próximos minutos. Logo depois, ficamos com Vicente da Câmara Pereira, com O Sorriso é Coisa Boa. E terminamos com Dá-me o Braço, Anda Daí, na voz da já conhecida fadista Ana Maria. Três fados, três fadistas, três vozes. Thank you.

É assim que terminamos esta nossa edição. Eu espero que tenha gostado de estar connosco. Relembro-lhe então o nosso e-mail para onde pode pedir o seu fado: geral.radioantenaweb@gmail.com ou então na já conhecida caixa de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Vamos terminar por aqui. Desejo-lhe um resto de um ótimo sábado e já sabe, contamos consigo no próximo domingo. Fique bem e até amanhã. Ondas do mar que teimam em querer beijar teu corpo erguido às marés. Tenho ciúmes do vento que me atraiçoa, que vem beijar-te na proa e foge pelo convés. Tenho ciúmes da lua cheia que no teu corpo se aleia para contigo ir bailar. Tenho ciúme das ondas que se levantam e das estreias que cantam, que cantam para te encantar. Oh meu amor marinheiro, thank you. te fez. Silêncio, o silêncio faz um grito. Deixai-me chorar um pouco.